trazida para o francês, mas são, mesmo estes são dois volumes. Aqui, do André Ricardo, tem uma coisa que é interessante, que é a tumultuosa abertura dos trabalhos do Vaticano II, e é também o fim do João 23. Como sabem, ele terminou um bocadinho depois de saudar a lua. Estava toda a gente na praça. O Vaticano II já tinha sido inaugurado, mas havia ainda muita gente de pé atrás. Ele foi à janela dizer: vejam a lua, até ela está tão contente com o concílio ter começado, fez a saudação. É muito conhecido esse texto, que é muito bonito. Depois, há uma chamada biografia oficial para a beatificação do Papa. Papa bom, não sei, deve ser um doce. E João 23, este livro, foi agora quando ele foi beatificado, mas vale sobretudo pelas fotografias. Para quem não conheceu João 23, é um regalo olhar para essas fotografias. Depois, um homem que foi fundamental no conservar e no difundir o fervor pelo João 23 é o Ernesto Balducci, que está traduzido em português e está traduzido numa editorial que eu creio que já foi à Fava, quer dizer, a Portugália, não é? Sim. Já deu berro. Mas o livro é excelente, as pessoas têm em casa. Um outro livro que todos têm em casa, e é sobre isto que eu vou falar brevemente, e por isso eu vou fazer dois textos, fiz um para amanhã e depois para outro domingo farei outro. Eu não vou ler o texto todo, porque é uma coisa mais, não é fixada nos testamentos, mas há uma coisa que eu queria chamar a atenção. Quando isto apareceu, o Diário Íntimo, foi traduzido na Moraes. Aqui isto tem um erro de data, mas até isto quase pede desculpa do livro, porque ainda estava-se naquela época que era o livro do Beatão. O João 23 realmente é uma, parece, é errado isso, mas parece uma espiritualidade de devoções. Muitas devoções, todas as que encontravam por caminho. E as pessoas, quando ele já era um fenómeno mundial, dizem: mas afinal, este homem alimentava-se disto? Pois, é disto que eu queria um bocadinho falar. Porque ele até reuniram, neste volume, reuniram até os testamentos dele. Não é? Até vêm aqui todos reunidos, que não são muitos, porque são até demais. Repara, o João 23 foi para um seminário muito cedo e foi com muito gosto, quer dizer, era muito jovem, mas era uma pessoa que criado no altar, de uma família muito pobre. Ele dizia mesmo, uma família que escolheu, o Lázaro Queiroz, que era que dizia a arte de empobrecer alegremente, não é? A agricultura. Ele dizia que era uma... escolheram um modo mais monótono que havia. E depois, no seminário, e ele gostava daquele dito do Pio X, que era: nasceu pobre e morreu pobre. E a família, há mesmo um testamento em que distribui todas as coisas que tinha, que não eram muitas, mas distribui tudo, coisa a coisa, mas tem um testamento espiritual só para o Roncal. E depois tem um importante, quando, também espiritual, quando vai para Cardeal de Veneza, mas antes, já tinha nos anos 50, logo que foi bispo, já pensava que ia morrer. Porque ele tinha, só ficou chato com a morte por causa de três irmãs que lhe morreram dentro de poucos meses, e se dava-lhe. Mas ele, a morte não, ele andou toda a vida, desde criança, a preparar-se para a morte. Não para a morte, preparar-se para a vida. Mas a morte está tudo preparado, não vai haver problema nenhum. Porque talvez eu passe pelo purgatório, mas também nem isso é certo. Ele conta mesmo ir estar na alegria de Deus. Isso é o percurso dele. Isso desde o começo. Mas tem uma coisa que é o seguinte. Ele passa o tempo o tempo dele é ritmado, tanto o tempo em que ele foi seminarista em Bergamo e depois em Roma, e depois quando voltou para Bergamo, que é perto de Milão, e pronto, ele aí, tanto nessa fase que fazia um retiro, habituou-se logo a fazer resumo do retiro e exame de consciência, comprometer-se com as devoções todas que tinha e fazer um resumo. Porquê? Porque isto é um guião dele, para ele. Não, isto não era para a leitura de ninguém, era o guião de como ele tinha que fazer o ponto da situação, o ponto da sua caminhada. E então os retiros é que marcavam isso. Ele até depois estava muito contente no Vaticano, que deram-lhe uma máquina de escrever nova, e ele dizia: eu gosto tanto de escrever, não tenho podido escrever muito, mas agora tenho uma máquina nova, escrevê-la aos familiares, a última carta que lhes escreve, aliás. E então o problema do itinerário dele, um itinerário absolutamente espantoso, porque ele é seminarista, depois é ordenado padre, depois está em trabalhos assim da diocese, é professor de história e publica também uma obra sobre São Carlos Borromeu, mas o problema dele era, já vou aos testamentos, o problema dele era encontrar-se completamente disponível para, ele diz, as surpresas de Deus. Ele só tem que estar porque Deus está em surpresas contínuas, e ele tem que estar preparado é para isso, e para a última surpresa, a morte, mesmo quando já está calendarizada, e que no final ele sofre um bocado com isso, mas é um itinerário, eu diria assim, que aparece neste diário íntimo, é ele a fazer continuamente a ponte e o ponto para que na vida dele nada seja um obstáculo à graça de Deus na vida dele. Agora, ele entendia a vida dele não para ele, entendia a vida dele para todos os outros. E isso é muito interessante. Eu passo já ao seguinte, que é isto. Ele, finalmente, feito bispo, e mandam-no, primeiro, como diplomata, como núncio, para a Bulgária, depois da Bulgária para a Turquia e Grécia. Faz as duas. E depois vai acabar a carreira diplomática sem astúcias, como ele diz, sem astúcias, vai acabar em Paris. E durante a vida estará sempre a lembrar, ele acrescenta sempre às intenções do terço, as intenções todas, precisamente pela gente de Sófia, e depois também da Grécia, de Turquia, de Paris, e é sempre, isto é uma característica, ele tem um contentamento enorme de ter bom temperamento. Ele acha que a primeira graça que Deus lhe deu ser afável e humilde e acolhedor. Diz ele, e por isso eu até me admiro, depois as pessoas vêm ter comigo, ficam todas contentes, e eu fico um bocado admirado, porque, mas é capaz de ser por isso. Deus é um bom temperamento e nunca, mesmo se for insultado, nunca me abaixarei para pegar em pedras contra ninguém. Seja como. Então ele fez um conhecimento cordial, de todos os lugares por onde andou. A família só lhe dirá, e tem um testamento aqui espiritual fantástico, aos Roncalli, é das últimas coisas que escreve, um testamento espiritual, depois as tralhas que lhe deram das coisas por onde andou, distribui para bibliotecas, para aqui, para outro, e também para a família, tem uma terra de 2 hectares e também tem de distribuir para os irmãos e atribuir aquilo tudo. Mas o testamento espiritual dele é este: gosta loucamente da família, gosta muito de Bergamo, mas ele tem isto, não interessa nada. A família era pobre, não ganhou nada em eu ter este percurso até Papa, não ganhou nada, nem ganha com isso. Aliás, há muitos testemunhos, não era só o que ele diz, é o facto de ser, não. Desde o começo, quando vim, quando resolvi para padre, era um ponto assente. A minha família não vai ganhar nada com isto. E eu também não. Isso era o primeiro ponto. Segundo, os laços de família, quando chegou a Veneza, no testamento que vai fazer em Veneza, a primeira coisa também é dizer isto: a família, a minha família é toda a gente, então é a família universal, a minha família são todas as pessoas comuns, e não são só nem os católicos, não são só os cristãos, é toda a gente, quer dizer, ele fala sempre em termos de toda a humanidade. E ele, a sua família, é o conjunto das pessoas que há no mundo. É a sua família. E tem textos admiráveis sobre isso. E então diz, aqui em Veneza, é um clero muito bom, muito simpático e tudo isso, mas tem demasiada família. E eu tenho de dar exemplo que nós, se somos clérigos, se somos padres, somos isto, é para todos, não é para nós. Por alguma razão não fazemos família própria, é para estar para todos. E então insiste continuamente nisso, de a sua família é a humanidade toda. Mas isto é algo que vai acontecendo, quer dizer, não é um decreto que ele fez, foi pouco a pouco foi fazendo essas descobertas. E o problema dele é queria fazer um ponto da situação, reparem bem, já não pode, que era um testamento quando, mesmo antes de morrer, ainda fez, em Castel Gandolfo, ainda fez um testamento de distribuição de coisas. Mas não era isso. Ele queria também fazer um testamento espiritual que servisse para as pessoas no pós-concílio. Porquê? Porque ele pensou muito a sério a questão da realização do concílio. Porquê? Porque aquilo aconteceu-lhe. A ideia do concílio aconteceu-lhe, pelo menos é a versão que ele dá. E depois teve umas conversas e um dia estava a fazer a barba e pronto, e lá. Mas a questão é que ninguém acreditava nisso. Nem os teólogos, depois vieram todos, estava tudo aterrado. Estava tudo aterrado porque estavam-lhe sempre a perguntar como é que aquilo ia ser. E ele disse, é um concílio. Os conciliares é que vão dizer como é que é. Mas, todos os dias, então, fizeram grandes, grandes relatórios para cada uma das secções das coisas que o concílio, quem é que devia condenar, quem é que devia absolver, tudo já, tudo feito, e também tudo bem trajado, era uma época ainda de dura escolástica, e ele, disseram-lhe isso, disse, está bem, mas como é, agora um regulamento para isto? Não, isso eles arranjam. Recusou continuamente organizar o concílio. Porque ele dizia, senão não é um concílio. Senão não são eles que vêm. E isso é extraordinário. Porquê? Porque assim, mesmo os teólogos que dizem mais avançados e tudo isso, estavam desolados. Porque isto pode descambar e não se sabe para onde é que isto vai. Mas os italianos ainda estavam pior. Quer dizer, porque era a maioria dos padres conciliares, dizia isto vai mesmo descambar e isto não, nós não controlamos. Ora, o que foi a ideia dele foi não controlar. E até depois o Papa. O Montini, o Paulo VI, começou logo a controlar um bocadinho e tal. Não foi exagerado, mas bastante. E ao passo que ele, queriam que ele interviesse, ele nada. Fazia, não, isto é uma primavera, isto vai acontecer coisas. E aconteciam. E o facto é que aconteciam. Porque aconteciam. Reparem. No mundo de blocos, ele, mas isso não me pertence falar disso, mas ele realmente estava em contacto com o mundo do Oriente, queria estar em contacto com o mundo com o mundo comunista, mas esse é que veio ter com ele também, e depois o problema de um choque que podia ter havido, né? A propósito de Cuba, não é? Agora, qual foi o testamento dele final? O testamento dele final foi entregar a Igreja à Igreja. Esse foi o cume do seu percurso. Aqui está sempre, nós somos Igreja, ou nós também somos Igreja, coisas assim. O problema é que esse foi o desígnio dele. O grande desígnio é que ele não tinha nada contra os padres, contra isso, de vez em quando aborrecia com umas coisecas, mas não era um antissistema e tudo isso. Ele é que era assim. É que se foi tornando numa disponibilidade completa para o acontecer de Deus e foi-se também tornando para que as pessoas pudessem ser. Quer dizer, foram estes dois polos, mas isso tinha de resolver nele. Não tinha que dar lições. Ele não tinha que dar lições. Ele primeiro resolvia isso como pessoa. Este diário é isto, é essa progressiva abertura a Deus e abertura a todo o mundo. E então tem sempre uma coisa que falava sempre, queria abrir a Igreja, mas ao mundo, à humanidade toda. Também era o problema dele, não era a Igreja. O problema dele era o fechamento da Igreja. Quer dizer, a questão dele não era uma definição dogmática da Igreja. Não. Para ele era uma evidência que a Igreja é para testemunhar de Jesus Cristo. E ponto final. Mas a todo mundo, porquê? Porque Jesus era de todo mundo. E ele então conquistou realmente o coração das pessoas. Cuidado. Umas sim, outras não. Quer dizer, porquê? Porque as resistências a isto E que depois foi, no pós-concílio, então foi dito, responsabilizado por descambar de tudo e não sei o que mais alguma coisa. Porquê? Porque ele não deixou coisas, deixou que os padres do concílio fizessem. Mas a ideia dele, a ideia dele era que o concílio cada vez participasse mais gente, que o concílio, depois de eles fazerem aquelas coisas, ainda continuasse com as pessoas. Agora, o que é que foi os testamentos dele? A gente começa a ler e diz que não dá nada. Não dá nada, porque ele tem uma coisa que são as graças que Deus lhe deu. E não sei se fui para aqui, eu devo estar para aí, assim, que é uma coisa muito engraçada. Que é, ele diz, que Deus deu duas graças grandes. Primeiro, de não se preocupar com ele. E a segunda, nem se preocupar com os outros. Porquê? Porque Deus preocupa-se com todos. Ele, eu não posso. Eu não conheço as pessoas todas. A mim só me compete ser acolhedor. E ele espanta-me sempre, as pessoas vêm ter comigo. Depois, porquê? Então, quais eram as virtudes? Isso eram as graças de Deus. As virtudes era cultivar a humildade em tudo que escreve. A humildade. E a humildade, o que é que significava nele? Significava não querer mandar em ninguém. Quer dizer, não queres mandar. Quer dizer, segundo, a humildade, tinha a mansidão. Diz ele, as pessoas devem ser mansas umas com as outras. Devem ser pacíficas umas com as outras. E depois, em tudo, muita caridade. E a caridade teologal, quer dizer, a virtude que nos abre a Deus, que nos abre uns aos outros. Dizer-lhe, e com isto, trabalhando, era o que ele, trabalhando isto na minha alma, no meu coração, na minha vida, eu tenho só uma preocupação. Estar disponível para o que Deus quiser, quando Ele quiser, na maneira que Ele quiser. Foi o que aconteceu. Quando ele percebe que não há maneira nenhuma de mover a Igreja, não, então é convocar a Igreja toda para ela se preocupar pelo futuro da Igreja. E porquê? Porque ele faz uns discursos para dizer, isto, e aqui vem. Isto foi uma ideia do Espírito Santo. Isto foi uma graça de Deus eu ter pensado nisto e nesta convocatória. Agora, vou estar a preocupar-me porque estes dizem assim, porque aqueles dizem assado, porque estes estão próprios, porque eles estão contra, não tem graça nenhuma. E então, os primeiros momentos foram muito dolorosos. Porque havia um movimento muito forte contra ele. Mas havia também das pessoas, dos teólogos e tudo isso, queriam ter também já a priori do que devia ser. Portanto, não tinham uma coisa essencial para que é escutar. Escutarem-se uns aos outros. E isso, dizia-lhe, foi acontecendo. Estamos a escutá-lo há 22 minutos. Para mim, porque estão aqui escritos, estão reunidos, podem nos ler, não há, mas há uma, a alma destes testamentos é ele não ter nada para oferecer. Tem nada para oferecer. É um testemunho de que pensa que foi fiel ao testamento de Deus em Jesus Cristo. E basta. Pronto. Muito obrigada. Como de costume, o Frei Bento trouxe-nos, pelo menos satisfez completamente as minhas expectativas de saber o que é que era isso dos testamentos. Não, mas tens de ler. Eu sei, está bem, eu depois vou ler, quando puder. E, entretanto, para depois termos tempo para o debate e podermos ter tempo para ouvir, para escutar como dizia o Fabiano. Vamos agora escutar então o contexto histórico da eleição do Papa João XXIII, com a nossa historiadora que simpaticamente se disponibilizou para nos vir falar, Irene, e portanto faço-lhe a palavra de imediato. Ora, muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, que foi assim até um pouco uma surpresa, porque eu não tenho tradição judaica, a minha tradição é católica, pronto. Uhum. O lado estrangeiro do meu nome até é luterano, porque a minha mãe é protestante, pronto. Isto só para dar essa explicação. Evidentemente que eu interessa-me muito a questão do Holocausto e a questão judaica, especialmente na segunda, durante a Segunda Guerra Mundial. E, aliás, também tem a ver com o João XXIII. Eu vou começar um pouco pelo fim, porque nós normalmente a história fazemos seguindo uma via cronológica, do princípio ao fim. Eu começo, se calhar, pelo fim, devido a uma questão que foi aqui lançada, simplesmente domingos, que é de que forma, ou seja, que houve pessoas que não acharam muita graça justamente ao Concílio Vaticano II e às encíclicas de João XXIII. E eu vou aqui focar justamente Salazar. O Salazar mostrou-se desde logo muito preocupado com o Concílio Vaticano II e mais tarde com a encíclica papal Pacem in Terris, como sabem, de 11 de abril de 1963. Segundo ele, e agora cito, esta encíclica abriria, cito, largas perspectivas ao progressismo e traria dificuldades aos bispos na manutenção da disciplina entre o clero, que se revelaria certamente ousado e impertinente. Isto é o que Salazar diz ao cardeal Cerejeira. O chefe do governo disse mesmo que ainda chegaria ao dia em que ele se veria obrigado a auxiliar os servidores da Igreja a libertarem-se desse desatino. Portanto, a questão do desatino estava muito presente. Como sabem, ele morreria pouco depois, 3 de junho de 1963, e justamente o cardeal patriarca de Lisboa, numa carta enviada a Salazar de Roma, onde estava, diz, transmitiu a sua preocupação relativamente a certas intervenções proferidas no Concílio Vaticano II, não critica João XXIII, certas intervenções, e cito, sobretudo pela exploração feita pela imprensa. Pronto. Isto é um pouco o ambiente que se vivia neste período dos anos 60. Mas agora, voltando um pouco atrás, e vou também colocar a herança e a revolução e o contexto, digamos, do João XXIII e do Concílio e das suas encíclicas, também no Portugal da época. Em primeiro lugar, gostava de dizer que aquela parte ecuménica que, aliás, foi aqui referida, muito bem pelo Frei Bento Domingos, é muito interessante porque já na altura em que ele era diplomata, na Turquia, como sabem, era neutral, ele preocupou-se bastante com a questão da perseguição aos judeus. E, portanto, há todo um trabalho, nessa altura, que até não é muito conhecido, esse trabalho, mas digamos que ele é considerado um justo, entre os justos, também pelo Yad Vashem de Israel, por ter salvo uma quantidade de judeus da perseguição nazi hitleriana. E há um aspecto muito interessante que é, não só na Turquia, mas também na Hungria, com o Wallenberg. Não sei se conhecem o processo, mas a dada altura há uma série de cônsules dos países neutros, os quais também esteve o caso de Portugal, dos portugueses, mas sobretudo dos italianos, dos suíços e dos suecos, e do Vaticano, no sentido de conceder certidões de proteção, papéis de proteção, a judeus húngaros, isto em 1944, numa fase em que ocorria aquilo que se chama o Holocausto que não devia ter ocorrido, ou seja, já a guerra estava perdida para os alemães e naqueles últimos períodos, naquele último ano, no escasso período de 3 meses, de maio até agosto de 1944, são enviados para Auschwitz e exterminados cerca de 500 mil judeus húngaros. Ora, alguns dos judeus são salvos justamente por estes papéis protetores no qual também já João 23 está muito envolvido. Pois a partir de 1953, como sabem, ele é cardeal de Veneza e nós já estamos numa fase completamente diferente. Ou seja, para dar o contexto histórico dos anos 60, ou do final dos anos 50, porque ele foi Papa a partir de 58, nós temos que falar um pouco sobre o pós-Segunda Guerra Mundial. Digamos que ele é o Papa, se calhar, pode-se dizer, do pós-Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, ele só vem anos depois, mas é também o Papa da Guerra Fria, ou seja, do período da Guerra Fria, porque nos tempos atuais de crise, quase que parece um tempo glorioso e douro, o pós-Segunda Guerra Mundial, tudo parecia que ia renascer, e renasceu, de facto. A Europa reconstruiu-se, os Estados Unidos da América, através do Plano Marshall, foi muito importante para essa mesma reconstrução da Europa, para não falar também da reconstrução da própria Alemanha, mas é, de facto, um período em que há dois blocos e há uma Guerra Fria. Portanto, o bloco soviético, por um lado, e o bloco, digamos, ocidental, por outro lado. E isto é muito importante porque, logo a seguir, João 23 se tornar Papa, ele, em 1959, continua um pouco a perspectiva anterior relativamente ao comunismo. Isto, se calhar, as pessoas não têm muita noção. É muito interessante, eu só tive esta noção porque, ao estudar o cardeal Cerejeira e o catolicismo progressista, que também se pode dizer que nasce em 1958, em Portugal, e, portanto, isto tem tudo a ver também com o contexto internacional. 56, só para vos dar algumas datas, 48, a Declaração dos Direitos Humanos, não é? Depois, 49, a Revolução Chinesa, digamos. 1950, Guerra da Coreia. 1953, morre o Stalin. Há um armistício. Há uma tentativa de paz. Mas logo a seguir, em 1956, na Hungria, os trabalhadores húngaros são reprimidos pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Mas também em 1956 é o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, onde Khrushchev, como se sabe, ele, portanto, critica o culto da personalidade de Stalin e, ao fim e ao cabo, faz o início de uma crítica ao stalinismo. E é o período, digamos, de abertura para a chamada coexistência pacífica entre os tais dois blocos. Ora, isto tem tudo a ver depois com o que João 23, quanto a mim, vai fazer a partir de 58. Ou seja, vai potenciar toda esta situação, por várias razões, através da via ecuménica, mas também o lado, como disse há pouco, de considerar que Deus, provavelmente, está lá em cima e Ele é que tem que tratar dessas questões todas. E não somos nós que vamos dividir aqui isto. Antes, pelo contrário, vamos aproximar. Mas, só ainda para falar dessa questão de 59, que eu acho muito interessante, porque isso foi muito aproveitado, por exemplo, em Portugal, essa questão sobre o comunismo. Ou seja, a dada altura, em 1959, João 23, através do documento Dubium, do Santo Ofício, confirmou o decreto contra o comunismo que tinha sido aprovado por Pio XII em 1949 e que proibia aos católicos defenderem o comunismo ou votarem em candidatos, organizações ou partidos comunistas ou aliados comunistas. Isto é muito importante porque vai um pouco na continuação justamente de Pio XII, 1949, também de Pio XI, não é? Que tem duas encíclicas muito importantes, uma contra o comunismo e outra contra o nacionalsocialismo, o nazismo, isto ainda nos anos 30, 37, 38. Mas nesta fase, o que é que se passava em Portugal? Tinha acabado de haver umas eleições muito importantes em 1958, que foram as célebres eleições em que concorreu pela oposição ao regime o general Humberto Delgado. Ora, nessa fase, que é considerada como o início do catolicismo progressista em Portugal, há uma série de católicos que apoiam o general Humberto Delgado. E justamente o cardeal patriarca e a hierarquia da Igreja têm muito cuidado de dizer, cuidado, que vocês estão a apoiar os aliados dos comunistas. E se votarem no candidato da oposição, estarão a votar pelos amigos dos comunistas. Mas é uma fase também muito interessante, porque os católicos progressistas vão ter, embora sejam muito poucos, minoritários, é uma minoria, vão ter uma importância extraordinariamente grande, a pontos de Salazar considerar esse ano de 1958 como, e agora cito, o ano da quebra da Frente Nacional sobre a qual tinha sido erguido o Estado Novo. Frente Nacional essa que era composta pelo catolicismo e pelos católicos. E Salazar diz mesmo, a partir de agora, aliás, também diz isso relativamente a alguns monárquicos, também começa a haver uma dissidência monárquica, mas diz sobretudo isso relativamente aos católicos. E diz mesmo ao cardeal Cerejeira, cuidado, porque se a hierarquia da Igreja não tem mão nisto, então eu próprio, porque Salazar defendia muito a separação de Igreja-Estado, eu próprio, como pessoa que está encarregue pelo Estado, irei rediscutir a concordata que até pode ser denunciada. Ora, isto é muito importante, porque, por exemplo, é um momento em que, e eu acho que isto também é muito, tem a ver com todo o contexto, que é a importância dos leigos, se calhar, no catolicismo, através da ação católica. Pelo menos eu não sou católica e não sou de formação católica, mas vejo muito que a questão dos leigos e da importância da ação católica, que em Portugal existe desde 1933, creio, é muito, muito importante a partir dessa fase. E são muito importantes, quer os operários, o lado operário da ação católica, as organizações operárias, as organizações estudantis, que em 1956 os católicos da GEC e da GEF feminina envolveram-se muito também na luta contra o célebre decreto 40.900, que era um decreto do Estado Novo que cerceava o associativismo estudantil. Já nessa altura, uma quantidade de estudantes da GEC se envolvem, evidentemente da JUC também, e, portanto, aquela junção entre uma elite católica intelectual e o movimento operário, ao fim e ao cabo, que também, nesse contexto, do final dos anos 50 e anos 60, começa a desabrochar, ou seja, começa a ter um papel muito importante. Agora, durante esse período, demora bastante tempo. Quanto tempo é que eu tenho? Só para... Tem 9 minutos. Ai, só. Pronto, é muito complicado nestas questões. Isto só para dizer que o concílio também do Vaticano II penso que vai ter uma importância extraordinariamente grande em Portugal, no seio dos católicos, mas também o próprio cardeal patriarca não se atreve a criticar o concílio. Ou seja, ele diz aquela célebre frase, que não sei se conhecem, do Leopardo, do filme O Leopardo, que é reformar alguma coisa para que tudo fique na mesma. O Lampedusa diz isso. Não, sobretudo ele dizia que nós já estávamos muito mais adiantados. Exatamente, que o próprio concílio, exatamente, e que o concílio, ao fim e ao cabo, estava aqui a manter uma reforma que já tinha sido iniciada e sobretudo por Portugal, o que é bastante extraordinário. Eu tenho aqui várias frases dele relativamente quer às encíclicas, por exemplo, em 1960 o futuro concílio, porque o concílio é lançado à ideia em 1959, não é? Creio eu. O futuro concílio do Vaticano II foi tema da habitual intervenção de novembro do cardeal Cerejeira. Ele, nessa altura, expressa a opinião de que a verdadeira reforma da Igreja passava pela adaptação do mundo ao Evangelho e não pela adaptação do Evangelho ao mundo. Achava que a Igreja se devia reformar para continuar na mesma, como diria mais tarde o Bispo do Porto. Isto é uma crítica do Bispo do Porto ao Cardeal Cerejeira. Não sem um toque de ironia do Bispo do Porto, ao relatar que Cerejeira se tentou apresentar, lá está, como precursor do concílio, ao encará-lo como uma necessidade de renovação da Igreja para que este ficasse fiel a si própria. Nesse período, outra das preocupações do Cardeal Patriarca era a tendência para a secularização dos padres no vestuário, na disciplina e na vontade de abolição do celibato. No entanto, e aqui eu não falei de uma questão importantíssima do contexto histórico da altura, que é o processo descolonizador. Ou seja, a partir da Indonésia, de Bandung, logo, mas sobretudo em especial nos anos 60. E o que acontece, isto mais depois o João Paulo VI, o Papa seguinte, que vai ter um papel muito importante, relativamente à questão do colonialismo, como sabem, chegando a receber mesmo em 1970 os dirigentes dos movimentos de libertação das colónias portuguesas, mas durante todo esse período, justamente, o Cardeal Cerejeira e a hierarquia da Igreja Portuguesa defende e é um baluarte da defesa da política colonial e da guerra colonial do Estado Novo Salazarista. Depois, por exemplo, no decurso da campanha eleitoral para a Assembleia Nacional de 1961, em que novamente alguns católicos concorreram nas listas da oposição, os bispos metropolitanos lembraram, noutra nota pastoral portuguesa, que por decreto do Santo Ofício, a tal de João XXIII, de abril de 59, não era lícito aos católicos votar no comunismo. E, portanto, nós estamos permanentemente, penso eu, a hierarquia da Igreja Católica está permanentemente de costas viradas para o que se passava a nível do Concílio Vaticano II. Com exceções, evidentemente. Eu diria, se calhar, bom, a caso do Bispo do Porto, que eu não tenho aqui tempo para falar, mas no mesmo ano de 58, das eleições de Delgado, do início do catolicismo progressista, é também o ano da célebre carta, ou seja, do célebre relatório que o Bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, escreve a Salazar, pedindo para que haja um verdadeiro corporativismo, porque ele considerava que o corporativismo português do Estado Novo estava a ser um corporativismo que defendia o patronato e não as classes trabalhadoras, ou seja, defendendo o corporativismo cristão, e por outro lado, e a doutrina social da Igreja, e por outro lado, uma questão que para Salazar, essa para mim foi, se calhar, o que ele não podia mesmo suportar no Bispo do Porto, que é ter a veleidade de, eventualmente, os católicos poderem ter uma atuação social e política na situação portuguesa. E isso, para Salazar, era completamente posto fora. Ele diz sempre, a ação católica, sim senhora, mantém-se, mas só se dedica às questões sociais e assistenciais. Tudo o que tem a ver com política não pode acontecer. Evidentemente que os tempos, o sinal dos tempos estava contra isto. E depois, quando a seguir de João XXIII, quando ele morre em 1963, vem o tal Papa que controla, segundo Frei Bento, bastante mais a Igreja Católica, mas de facto é um período em que, por exemplo, o catolicismo progressista em Portugal já é completamente imparável. Eu só para vos dar, e aqui termino, para vos dar algumas, já em 1964, portanto já depois da morte, temos a presença de Paulo VI no Congresso Eucarístico Mundial em Bombaim, que coloca uma situação muito complicada em Portugal com a Igreja Católica, não é? Por causa de Goa. Exatamente. Pois, e por causa de Goa, porque Salazar não perdoa. Aliás, Salazar, que depois receberá Paulo VI em 1967 em Fátima, teria jurado a seguir à questão de Bombaim e, depois de já saber que o Papa não iria à Goa, teria jurado que aquele Papa nunca meteria os pés em Portugal enquanto ele fosse vivo, ele Salazar. Por acaso, depois também foi conveniente ele voltar aqui. Mas imaginem, em 1964 ou 65, o que isto coloca relativamente aos católicos portugueses. Porque, ao fim e ao cabo, é aquela... Eles ficam confrontados entre a obediência, digamos, ao Vaticano e à religião católica e a obediência exigida pela hierarquia da Igreja Católica Portuguesa ao Estado português. E isto é o princípio, quanto a mim, do fim deste monolitismo da Igreja Católica Portuguesa. Só para dar duas ou três, aliás, porque em honra de uma pessoa que está aqui, que eu gostava muito de falar sobre estas questões, que é a editora Moraes, que já foi aqui falada, a Pragma, que tem tudo a ver, não é? É essa a homenagem que faço, a Confronto do Porto, a revista Tempo e o Modo, dirigida por António Alçada Batista, a Folha Clandestina Direito à Informação, de 1963 a 69, dirigida por Nuno Teutónio Pereira e António José Martins, os cadernos do GEDOC e a versão portuguesa da revista Concílio, dirigida por Helena Vaz da Silva, editada pela Moraes Editora. Finalmente, e eu só termino aqui em 1965, mas poderia depois continuar, em 25 de outubro há um manifesto de 101 católicos, muito, muito importante, de denúncia da complicidade da hierarquia da Igreja Católica e o regime no que diz respeito à Guerra da África. E isto é assinado também nas eleições de 1965 por uma quantidade de católicos, que, aliás, católicos esses, grande parte dos quais já tinham assinado em 1958 e 59, dois abaixo-assinados muito importantes contra a repressão da PIDE e também pela excessiva proximidade, contra a excessiva proximidade entre a Igreja Católica Portuguesa e o Estado Novo Salazarista. Eu acho que depois poderemos, se calhar, falar um pouco mais no debate, mas era um pouco o que eu queria apresentar. Muito obrigada. Muito obrigada.